atenção, atenção, atenção, atenção. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que eu ouvi falar. Aonde tu senta, aonde tu quica, aonde tu vai rebolar. Sabe aonde você tá? É no baile da... Me solta, pô, deixa eu dançar, deixa eu quebrar. Me solta, deixa eu dançar, deixa eu quebrar, deixa eu dançar, me solta. Deixa eu dançar, deixa eu quebrar. Todo mundo vai, todo mundo vai, vai, vai, vai. Deixa eu dançar, deixa eu quebrar, deixa eu dançar, me solta. Deixa eu dançar, deixa eu quebrar. Tá ligado como é que é o plantão? É seguro. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, quebra! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, anda, toma aqui. Solta! Eu trouxe um presente sério, amor, meu Deus do céu. Eu trouxe uma aliança, tá escrito outro nome. Oxi, oxi, oxi. Foi aí, não pedi nada. É que os caras errou.